Primavera do Rock. A maior equipe de som automotivo do Pará. Não somos os melhores, mas aqui a nossa união faz a diferença. Uma história de paixão por som automotivo. E a cada apaixonado por som automotivo que veste sua camisa, honra o nome, grita rock e bate no peito. Sou GDR de coração. Agora, com os irmãos que fazem a diferença no som automotivo. DJs Caio e Cássio. Você também faz parte dessa história. Uma história que fica guardada na memória, que atravessa gerações. Agora, sinta a potência da galera do Rock New Generation. Batendo forte no seu peito. Oh, guys! A maior equipe de som automotivo do Norte. Som automotivo com Caio e Cássio. É estilo de vida. Alô, vizinhança? Escutem. A galera do rock tá tocando. Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. Bruno Bala de Prata, esse som é bom demais. Tio Pantera Negra, esse carro dá um show. Valeu Garrincha, som demonstrando seu valor. E o Newton do Gold é que faz você dançar. Olha só o Vida Like, esse fera vai tocar. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Seja na rua ou na praia, tudo isso é curtição. E da galera do rock que anima o tipo, seja na rua ou na praia, tudo isso é curtição. Quando sem limites. MX DJs Caio e Cássio, playing the best for you. Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. E o Gênero System, a moçada vai gostar. O Marcelo Silverado, nota 10 de seleção. O Renato da Pena, com a Santa Cota poderosa. Chate Brau, com a Hilux, se dá potência. E o Serginho Bonanza, com seu pai é muita onda. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita, galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é curtição. E da galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é curtição. Galera do rock, perfeito. Galera do rock.

ajudei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. Sacudindo todo o estado e todo o norte. Galera do rock, é a pressão automotivo. Sua nave detonando no seu coração. É a primeira equipe de seu automotivo. É a galera do rock transmitindo uma alegria. O DJ japonês vai o caço no comando. E no comando da nave tem as gatas do rock. Alimentando essa festa, essa menina tem moral. Agora com vocês, a galera do rock. Longe de ti.